deixa ficar comigo esta saudade. Sem beijos, sem amor, já sem mais nada. Uma saudade triste de verdade. Uma saudade desta madrugada. Uma saudade triste de verdade. Uma saudade desta madrugada. Na certeza feliz de estar contigo, fiz promessas em quase desespero. Saudade toma a forma de um castigo, castigo só porque eu tanto te quero. Saudade toma a forma de um castigo, castigo só porque eu tanto te quero. Primavera de esperança em cada hora, um mundo de ternura nos teus braços e um desejo de amor que não demora. A saudade que fica nos meus braços e um desejo de amor que não demora. A saudade que fica nos meus braços, no mistério do dia que não vem. E os minutos são horas de ansiedade. E eu sinto que sem ti não sou ninguém. Deixa ficar comigo esta saudade. E eu sinto que sem ti não sou ninguém. Deixa ficar comigo esta saudade.